For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her near. Her lips are warm while yours are cold. Darling, let me go. Continuam esperando por nós dois. Super FM, cultural e educativa. A diferença é a música. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I'm in love with you. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. love you. FM Cultural e Educativa. A diferença é a música. Thank you. faccia a te. Non guardarmi se piango, è la gioia che sento in me. Non c'è cosa più grande dell'amore mio per te. Fa che questo momento, amore mio, duri tutta la vita. Amore, amore, stringimi forte. Amore, amore, a te. Che mi importa del mondo quando tu sei vicino a me? Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Che mi importa del mondo se tu sei con me? Thank you. smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you just smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you just smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. E lontano, lontano nel mondo, in un sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. E lontano, lontano tempo, l'espressione di un volto per caso ti farà ridere.

de amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí, sabor a mí. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 20 horas, 2 minutos, 10 segundos. Estamos iniciando Clássicos de Todos os Tempos, mais um programa de música erudita. Ouviremos de Jean Sibelius a Sinfonia número 5 em Mi bemol maior, opus 82, em 3 movimentos. Orquestra Sinfônica da Rádio da Finlândia, regente Jukka Saraste. Thank you. Thank you. Thank you. apresentamos a Sinfonia número 5 em Mi bemol maior, opus 82, de Jean Sibelius. Orquestra Sinfônica da Rádio da Finlândia, regente Jukka Saraste. Estamos apresentando Clássicos de Todos os Tempos, pela Brasília Super Rádio FM. A seguir, apresentaremos de Joseph Haydn, Concerto para Violino e Orquestra em Lá Maior, em 3 movimentos. Violinista Simon Stange, The English Concert, regente Trevor Pinnock. Ouvimos o Concerto para Violino e Orquestra em Lá Maior, de Joseph Haydn. Ao violino, Simon Stevie, The English Concert, Regente, Trevor Pinnock. Você está ouvindo pela sua Brasília Super Rádio FM, clássicos de todos os tempos. De Hector Berlioz, ouviremos a Sinfonia Fantástica, Opus 14, em 5 partes. Orquestra Sinfônica de Chicago, Regente Cláudio Abbado. Thank you. Encerrando o programa de hoje, acabamos de ouvir de Hector Berlioz a Sinfonia Fantástica Opus 14, Orquestra Sinfônica de Chicago, regente Cláudio Abbado. Esta foi mais uma apresentação de música erudita. Voltaremos amanhã às 20 horas. Prosseguindo com a temporada 2007-2008 de transmissões do Metropolitan Opera House de Nova York, a sua Brasília Super Rádio FM estará apresentando a ópera La Bohème, de Giacomo Puccini, amanhã, a partir das 15 horas. A diferença é a música. Thank you. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 22 horas, 0 minuto, 40 segundos. No ar, o Rádio Baile. Vamos iniciar o programa de hoje, como sempre, com Glenn Miller, ouvindo de Mel Powell, Bumble Bat. A seguir, com Mr. Eichel Bilk, ouviremos de Luther, Jazz Crioulo. Agora com Benny Goodman, de sua autoria, Swing Time and the Rockies. Thank you. com Fred Astaire, ouviremos de Yves Berlin, Put On The Ritz. André Penassi, teremos de Adilson Azevedo, Bolinha de Sabão. Thank you. com Tex Bennett, teremos Riverboat Shuffle. Teddy Stauffer, teremos de Handy St. Louis Blues. Thank you. Com o Strasser, teremos de Martin. Congratulations. Johnny Hess, teremos de Hannes, Je suis swing. La musique nègre et le jazz hot sont déjà de vieilles machines. Maintenant, pour être dans la note, il faut du swing. Le swing n'est pas une mélodie, le swing n'est pas une maladie. Mais aussitôt qu'il vous a plu, il vous prend, il vous lâche plus. Oh!